só pegou eles. Eles não. Vamos jogar pedra. Segura aí. Não tem que jogar pedra. A gente só quer saber pra eles. GPCA, menino. GPCA. Afasta aí, ó. No meio fio pra lá, no meio fio pra lá. Faz burguinha, faz burguinha. Porque você tem um apoio jurídico que vai salvar ele. GPCA, entendeu? Beleza? Ok? Beleza, a gente tá calmo também, fica acompanhando. Fique calmo. Tá estragando o papel de vocês, eles estão pegando pedra na polícia aí. Mas tá assim, eles estão pegando, batendo, jogando pedra na polícia. Não tem só ela. Mas aí identificou eles. Pegando eles porque eles são negros. Eles são negros de volta. Prenderam as pessoas menores aqui. Dá o GPCA, gente. É, não, GPCA tá aí, ó. Pegaram porque são negros. GPCA de Santa Maru. Afasta aí, por gentileza. Pessoal, eles identificaram ele e a gente também viu. Ele e porque não chega, conversa com ele, manda ele seguir pra lá. Mas não dá pra conversar, ele vai ser conduzido a DP. Eles vão ser conduzidos a DP. Vai pra delegacia. Continue com seu movimento pacífico, que a gente continua exercendo a nossa função. O nosso trabalho. O nosso trabalho de policial militar. Entendeu? Aí a gente continua desenvolvendo o nosso trabalho. Tem policial aí com a cabeça lascada. Sim, tem uma pistola também, tô lascada, porque vocês meteram o cacete. Não, não diga isso. Você viu? Eu vi. Cadê? Lá na frente, uma amiga minha acabou de dizer, dizendo que teve gente lá machucada. Não, eu vi, quando eu estava lá, e eu tô vendo que uma amiga minha acabou de ligar, dizendo que tem muita gente lá. Fazer o protesto de vocês, boa. A gente tá aqui trabalhando, a gente não veio aqui pra receber pedrada de ninguém, não. Eu sou pai de família como vocês. Eu quero voltar pra casa, hein, tá? Eu não vim aqui pra ser acidentado, não. Não quero causa de bandoleta isso aí, não. Entendeu? A gente tá fazendo serviço de polícia. E vocês continuam o protesto de vocês pacificamente. Agora, a partir do momento que partir pra esse vandalismo, isso não é protesto, não. Entendeu? Arremessar pedra em policiamento, isso não é protesto, não. Isso é vandalismo. É diferente, são coisas diferentes. É reivindicar um direito. Qual delegacia? Qual delegacia vocês vão levar os caras? Vocês sabem? Bom, daqui a pouco o comandante chega aí pra resolver isso aí. Quem recebeu bala foi a gente, é melhor pedra ou pedra? Ou bala? Mostra aí onde tu levar a sua bala. Não levei nada. Deixa ele se levantar. Pronto. Deixa ele se levantar, pô. Fica só cara no chão, isso é cidadania. É a cidadania que vocês estão dando pra ele. Veja só. É pra garantir a integridade física? Se vocês continuarem o protesto de vocês, a gente continua com o nosso trabalho. Se eles fazem parte da sociedade, eles estão aqui protestando também. Olha aí. Olha o trabalho de vocês aí. Procura ver aí quantos feridos tem.